Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da podosfera. Pois é, queridos amigos, está começando mais um Fuleiros Pop, podcast do site fuleirospop.com.br, e hoje, respeitando a máxima desses tempos meio sombrios, vamos falar sobre política no melhor jeito democrático que o Fuleiros consegue fazer, e hoje com a equipe do site e alguns convidados, e o primeiro deles é William Lopes. E aí, William Lopes, como você tá, meu irmão? O segredo é escolher quem tem o pau menor pra cometer um... É bem justo. É bem justo. É o candidato, então. É bem... Tá difícil. Já prevejo partes cortadas. William, você é da onde, velho? Bom, eu tenho um site chamado lugarnenhum.net, onde eu posto várias bobagens lá, post de arte, umas paradas. Lá tem um podcast chamado Observador Quântico, que eu faço, que é um podcast de divulgação científica. Olha curtinho, só. Li 15 minutinhos, eu tento explicar algum conceito e tal, trazer alguma curiosidade, assim. E em breve vai sair lá um podcast novo chamado Curta um Curta, que é um podcast sobre curtas-metragens. Olha, interessante, hein? E já sai esse ano ainda ou pro próximo? 1º de outubro. Olha só. Então... atentos aí, o pessoal que tá ouvindo Fuleiros, prestigiar lá o trabalho do William. Eu ouvi dois podcasts seu, né? É solo o seu podcast, né? É, o Observador Quântico é solo. É, a maioria dos episódios sozinho. É solo. É eu falando sozinho igual um louco. No outro lado da nossa bancada, um convidado que já não é quase convidado, é um cara que já é da casa praticamente, Felipe Lopes. E aí, parceiro, como você está? Salve, salve, galera que nos ouve. Aqui quem vos fala é o Felipe, diretamente do Previ pro Mundo. E como um dia já disse Regina, eu estou com medo. A Regina fala que está com medo. Ah, meu amigo. Sobre essas eleições de 2018, eu estou com medo. Pois é. Eu faço parte do Distopia Rastreada, né? Estamos num hiato lá, naquele estilo movimento, né? Devagar, quase parando. Mas ainda existimos, né? É pausa sabática que chama. É. Sim. Pra estudar, né? Afinal de contas, porra. Exatamente. Organizar as coisas, etc. Também, sim, né? Sim. Mas apesar do hiato muito longo, o site lá é bacana, a gente é dedicado, fala besteira, mas é divertido. E quem puder, entra lá. distopiarastreada.wordpress.com. E os de casa agora, esse elenco maravilhoso, o cara que comanda tudo isso daqui, o rei do Fuleiros Pop, Fred. E aí, Fred, como estão as coisas, meu querido? Eu só queria dizer que a culpa é tudo desses nazistas. Cara, que genial. Maravilhoso, cara. Do outro lado, diretamente de Sorocaba, o filósofo mais calmo que eu conheço, José Augusto. Olha, eu não tô aqui pra fazer propaganda política, mas eu queria dizer que eu gosto muito de um alimento à base de farinha, leite e açúcar. Que pode ser comprado, Deus que me livre, cara. Do outro lado dessa bancada, alguém que não gosta tanto desse doce, mas adora dar pedrada, Felipe Scaparello. E aí, velho, como é que você tá? Eu sou Felipe Scaparello e enquanto meu CPF estiver limpo, eu tenho meu candidato. Olha só, é isso aí. Se hoje tudo der certo, a gente consegue ainda falar sobre política, mas antes de entrar nesse cast que vai ser maravilhoso, tenho certeza, feedbacks e recados. Vamos começar com leitura de e-mails, mas antes, siga a gente no Instagram, @fuleirospop, no Facebook, Fuleiros Pop, ou você pode procurar pelo link, que seria facebook.com/fuleirospop, e nosso e-mail, contato@fuleirospop.com.br. Vamos começar com o feedback da Amanda Dias. Ela mandou o seguinte texto. Eu achei bastante interessante os podcasts que eu ouvi, sempre tratando de diversos assuntos, de jogos, HQs e até filmes. O grupo é sempre alegre e é gostoso de ouvir. Viu de mulheres como protagonistas em jogos e filmes e séries. A representatividade que as trazem. muito obrigada, Amanda, por estar trazendo esse feedback pra gente. A gente adorou, tá? A gente adora quando as pessoas fazem um feedback pra gente, que assim ajuda a gente a melhorar. O feedback super positivo também. Muito positivo, obrigada. Críticas, a gente, são sempre bem-vindas. Críticas construtivas, vocês são sempre bem-vindas. As que não foram construtivas, a gente muda tomar no cu mesmo, tá? Mais alguma coisa, Julia? Acho que só isso. Vamos agora ao outro feedback, a Thalia Santiago que enviou pra gente. Ela enviou o seguinte: ficou muito bom. Selecionaram, esse aqui é sobre os desenhos da nossa infância. Ficou muito bom selecionar os melhores desenhos, mas faltou o Bob Esponja, kkkk. Querendo ou não, é um ótimo desenho animado e antigo também. Adoro escutar vocês dando suas opiniões e discutindo sobre os assuntos. Ler os pops é uma das melhores coisas que já vi. Continue assim, vocês são muito bons. Coraçãozinho, beijo da Uni. Muito obrigado, Thalinha, foi ótimo. Eu também acredito que tenha faltado mesmo do Bob Esponja, né? Eu ouvi, eu não tava participando desse. Cara, do Bob Esponja tem aquela coisa, né? Aquela história macabra, né? Mas, é quem sabe um futuro próximo a gente pode falar sobre. Com fica certeza, ligada, Bob Esponja, viu? Bob Esponja vai ter que entrar em pauta em algum momento, com certeza. Muito obrigada pelos feedbacks. Gente, mandem pra gente. Comenta no site www.soleirospop.com.br. Pode fazer seus comentários por lá, tá? Que a gente vai ler também por aqui com muito prazer. Muito obrigada. Pode ficar com o podcast que está seguindo agora. Utilizar como ponto bastante interessante que surgiu aqui na discussão, às vezes você entra ali, mas não necessariamente você não vai ser elegido, ou você não vai ter votos suficientes para ter uma expressão, e comparado com grandes nomes, você fica à revelia. Esquece o contexto nacional, esquece o que aconteceu nos últimos 3 anos. Vocês não acham que essa figura pública, enquanto figura pública, alguém que está apto a concorrer à presidência, ele não tem a figura desse candidato time pequeno? Porque se a gente fosse pegar em outros tempos, sei lá, eleição passada, o discurso do candidato é muito congruente com o discurso, por exemplo, do Fidelic, que é um cara que nunca teve expressão nenhuma de voto. O cara teve, sei lá, 2, 3%, 5%, não sei, às vezes até menos que isso. E aí vem essa figura pública nadando, né, naquela onda midiática, e aí ele consegue pegar pelo menos aí um segundo turno. Vocês não acham isso um pouco perigoso, pensar que time pequeno e time grande? Ô Gabriel, eu concordo contigo, e a gente já até discutiu isso em off algumas vezes, e como eu vejo essa onda que você mesmo falou. Eu acho que eu comentei, usei até um termo que geralmente eu uso, não, eu não uso de time pequeno, mas eu gosto desses eleitores caseiros. Caseiros em que sentido? É aquele cara que ele fala exatamente com um pai de família ou então com a família. Eu acho engraçado porque, como nos últimos 3 anos a mídia teve não surgimento, mas teve a força dos grupos de LGBTs, de feminismo, entre outros, eles também cresceram junto, meio que foi meio que gradual. Um foi seguindo meio que o outro. Da mesma forma que os grupos LGBTs e feministas ganharam força, o conservadorismo, de certa forma, também, porque galgou nessa onda que o Levy tinha conseguido lá atrás na eleição de 2014, por exemplo. Ou até antes, se eu não me engano. Em 2003 já estava tendo aquele burburinho ali do gigante acordou. Então, essa onda começou... Não é que começou dali, mas teve mais força a partir... O ponto zero, o marco zero foi dali. E eu gosto muito de usar esse termo candidatos caseiros. Por quê? Porque no final das contas, o discurso de um candidato caseiro fala exatamente com um pai de família ali que quer aquela... Que quer ordem em casa, que não quer... que o filho leia uma cartilha de sexualidade, que quer pôr certas restrições que ele acha palpável para as mulheres. Então, eu acho engraçado e realmente é perigoso a gente ficar nessa comparação, porque, vamos pôr comparação de futebol, quantas vezes um time pequeno não ganhou de um time grande? Quantas vezes um time pequeno não foi ganhando força dentro de um campeonato e conseguiu ganhá-lo? Então, é meio perigoso ficar pensando, e foi nisso que os partidos de direita cresceram nos últimos anos, que é tipo... Ah, deixa eles lá, deixa eles falar, eles são um bando de loucos, mas são um bando de loucos que tem outros loucos que também ouvem eles, que concordam com as opiniões deles. Então, não são, então... É, não estão sozinhos aí, a deriva, lembrando, né? Lembrando que, especificamente, essa figura ganhou espaço de fala e de mídia graças ao CQC. É justamente disso que eu ia falar. Uhum. Que, tipo assim, eu acho que é meio difícil de comparar com de outros candidatos, porque, por exemplo, quando você vai colocar o VFX, o Teoro que a gente tem hoje, são candidatos que não eram conhecidos, digamos assim, fora da política. O candidato também não era conhecido fora da política, porque até aí ele também já era deputado faz bastante tempo. Ele tá muito tempo dentro da Câmara. A gente tem que lembrar disso. E, tipo assim, ele já é, desde o início, eleito por causa desse discurso que ele sempre manteve. E, a partir do tempo, ele foi ganhando mais notoriedade dentro da grande mídia. Então, tipo assim, também, ao mesmo tempo, hoje, esse ano, você teve todo um problema, né, que justamente tinham vários partidos que queriam, mas, ao mesmo tempo, não queriam da candidatura. E, tipo assim, por mais que ele tenha entrado num partido, abre aspas, pequeno, fecha aspas, a expressão dele é muito grande, porque ele tem todo esse negócio do discurso de ódio e tudo mais. É de ódio, e o que o Fred sempre gosta de ressaltar, que é um discurso mega populista. O que é um discurso populista? Aquele discurso que sempre agrega valores meio que óbvios, meio que comuns, que é tipo assim, sempre entrar pelo fator comum. Por exemplo, bandido bom é bandido morto. Logo, ele tá apontando que quando se mata o bandido vai acabar a violência, e que isso vai criar uma sociedade perfeita, sendo que na realidade, com todo o contexto social que a gente sabe até que países daí que tem pena de morte, entre outras coisas assim, tentam direto revogar esse tipo de lei, porque sabem que a violência, ela independe só de um, ela não depende só de um fator, ela independe de tantos fatores e de tantas situações, tanto sociais quanto de capital intelectual, que acaba dividindo opiniões sobre isso. Então, quando você chega para uma pessoa, para um pai de família que mora num subúrbio, que mora na favela, que ganha lá seu salário mínimo, que já foi assaltado dentro de um ônibus, que já foi hostilizado pela polícia, que já sofreu várias situações, que ele foi, de certa forma, coagido, humilhado e oprimido, e que você chega um deputado e fala pra ele, cara, eu vou botar ordem na sua casa, eu vou botar ordem na sua família, eu vou botar ordem na sua sociedade, ordem no seu bairro, e ainda mais, vou acabar com a violência matando o bandido que assaltou seu celular. Você acha como que um cara desse, o cara vai se sentir representado? Então, a seguinte maneira, eu já falei várias vezes isso com alguns amigos até, sobre o porquê essa galera mais de direita, extrema assim, conservadora, né, aquela extrema direita, eles cresceram tanto. Primeiro, apesar de ele ser um cara extremamente ignorante, ele demonstra isso diversas vezes. Eu não vou nem entrar aqui no mérito que ele é homofóbico, racista, machista, porque isso é uma coisa notória, todo mundo conhece, é só pegar pra ver os vídeos deles. Mas ele, no entanto, esse escroto, ele é muito ardiloso, ele é esperto. Ele se aproveita da situação, o momento caótico que a gente tá vivendo, e querendo ou não, como falou, né? Ele vem crescendo por conta disso, né? Dessa escalada da violência, porque quem é mais afetado pela violência é o pobre. O cara que é rico, o cara que mora no condomínio, que anda de carro blindado, pra ele cagou, não faz diferença. Quem sofre realmente a violência é o trabalhador mesmo, é o cara que ganha um salário mínimo, dois, mora numa favela, mora num lugar perigoso, num lugar que não tem acesso à saúde, educação, moradia, as condições são precárias. E aí ele vende esse discurso, ele pega esse medo, ele empurra, ele usa isso a favor, ele dá um discurso muito fácil, como até o próprio já chegou a comentar várias vezes, que é golpe de frase feita, que isso não se resolve, que ele fala, bandido bom, bandido morto, comigo vai acabar a ladroagem. Não é tão simples assim. O cara ficou 30 anos como deputado pelo Rio de Janeiro e não fez absolutamente nada pela segurança. Agora ele vem com essas ideias malucas, acho que em 4 anos eu consegui resolver, e não vai. E o povo tá tão desesperado que, infelizmente, nesse ponto, a esquerda falhou e não conseguiu tomar conta e contornar a situação, minimamente que seja reduzir a criminalidade, e o povo fica desesperado, e ele abraça, porque ele olha assim, cara, não tem pra onde ir. E aí eles abraçam a ideia, porque é muito fácil, é um discurso muito fácil comprado. Ele é emotivo, ele é passional, ele não tem reflexão, não se fala o porquê. Então eles acham que vai resolver o problema de violência com mais violência. E não é assim, não funciona dessa maneira. Felipe, mas é interessante você falar isso, porque um dado não muito antigo, que eu não lembro por onde eu li, mas conheceu em todos os veículos de mídia, que de uns tempos pra cá, boa parte dos eleitores tem sido o pessoal de faculdade. Pessoal de faculdade paga, não pública. Então, por isso que eu não acredito que muito que seja só o pobre. Eu acredito que sempre aquela coisa que o José já citou em outros podcasts, que é tipo assim... É, você tem uma classe média reacionária. O José sempre fala que é uma frase que eu acho muito acertada. Classe média aqui no Brasil, ela sempre quis sangue. E é verdade, porque a classe média, ela tá tão perto de ser pobre e tão longe de ser rica, que cria essas situações sociais gigantescas e até grotescas, e que acaba criando tanto o extremismo de direita quanto de esquerda, porque também tem de dentro da classe média um extremismo de esquerda que eu acho que aqui ninguém concorda. Então, a gente vai vendo que, no final das contas, por mais que a classe C, a pobre, como vocês queiram chamar, é a que move realmente o país, mas é a que manipula sempre está agindo, mesmo é a classe média, porque, querendo ou não, ela é o intercâmbio ali entre as duas passagens de classes. E no final das contas, ela que coloca um deputado ali mais famoso, ela que está financiando um partido, ela que está financiando um presidente, ela que paga propaganda política. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de... Deixa eu explicar. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Eu entendi. Mas o que eu tava falando? Eu tava falando em relação à população mais carente, mais pobre, que sofre diretamente com a violência. Eu não tô negando o fato das pessoas de classe média apoiarem ele. Mas aí já entra outra questão, né? Nem tanto a violência. É óbvio que eles também ficam preocupados, sofrem, mas não tem como negar. Um cara que mora num lugar mais pobre, violento, de longe, de difícil acesso, ele tá muito mais exposto à violência que um cara que mora num condomínio, que mora num bairro residencial bacana, não precisa ser em um lugar rico, um lugar minimamente bom, no centro. O que acontece? Essas pessoas de direita, essa galera é um pouco mais conservadora, e vê uma figura que representa aquilo que eles sempre pensaram, que é uma galera mais conservadora, violenta, a galera que vê uma pessoa pobre na rua, uma pessoa negra, ele já fica assustado, ele acha que não tem que certas pessoas não podem circular onde ele mora, então ele vê nele uma representação de tudo aquilo de ruim que ele tem, que ele não tem coragem de externar, ele não fala publicamente, que no fundo ele deve saber que não é correto, mas ele vê nele um porta-voz, cara. Então ele se sente representado. Aí ele usa como desculpa que ele gosta, mas é violência, o quê? É um cara que, se foi duas vezes assaltado na vida, é muita. Enquanto o pobre, o trabalhador, o cara é assaltado uma vez, um dia, quase um dia sim, um dia não. Então, eles não sofrem tanto quanto a galera mais pobre, entendeu? Aí já vai entra em questão o outro lado, questão da ideologia, da discriminação, da revolta, da indignação dos movimentos populares. Eles não veem com bons olhos e ficam inventando, distorcendo coisas, como a questão eles inventaram alguns anos já que é ideologia de gênero na escola. Então, é algo, sabe, totalmente vazio, torpe e não condiz com a realidade. Eles não aprofundam essa discussão, entendeu? Fazer uma consideração aí. Sim, tá bom, já falei, vai, fala aí. Não, eu acho interessante, assim, analisar pontualmente como o fenômeno consegue afetar as pessoas e tal, mas, assim, nessa discussão sobre como ele seria alguém de um time pequeno que subiu, né, a gente tem que levar em considerações outras coisas que comumente não são faladas, né? Por exemplo, o Brasil, ele é um gigante geopolítico, um gigante que tá meio viajando, sentado no canto comendo cola, mas é um gigante geopolítico, né? E a presidência do Brasil não é um interesse único de uma galera. Fala assim, eu quero ser presidente e tal. Exatamente. Pegar uma grana, exatamente. Sabe? Então você tem uma série de players, tanto nacionais quanto internacionais, interessados nessa eleição, certo? Então, assim, eu acho que analisar o fenômeno como alguém que surge do nada e só o que ele fala tem feito essa mobilização toda, é descartar fatores importantes. Assim, a gente tem que lembrar que... Bom, do nada não é, né? Porque ele tá há 30 anos na vida pública. Ele só começou a ter crescimento de alguns anos pra cá e ele ficou famoso por conta das suas declarações polêmicas, né? Machista, racista, homofóbica. E aí ele viu a possibilidade, né? É a narrativa que ele tenta plantar. Mas é exatamente o que o William tá falando. A narrativa dele não compra só o cara que daqui de dentro. A gente tem que pensar que tem todo um mercado lá fora, financeiro, que do sentido do que ele quer também fazer pelo plano econômico dele, que tá interessado. Tipo assim, lasque-se que o cara... Bom exemplo é o Trump. Lasque-se todas as declarações dele no Twitter, atacando atrizes, atores e tal. Se o cara tá movendo a economia, é o que a gente quer. Tem uma reportagem, eu li, de uma revista lá, The Economic, e eles falaram, eles chegaram a fazer um estudo, uma análise sobre o capitão, falando que eles representam um grande perigo e ameaça ao Brasil, não só democraticamente falando, mas como economicamente, porque o cara, ele não demonstra nenhuma segurança pro mercado. Ele não tem conhecimento algum sobre economia. Quando ele é questionado, ele sempre se esconde atrás da patente dele, coisa que ele nem mais é. Ele fala, mas eu vou me reunir com a minha equipe financeira, sou capitão do exército. Ele não é capitão do exército, sei lá, 40 anos. Então é muito perigoso isso, sabe por quê? Porque ele esquiva, ele foge o tempo todo, ele se exime da culpa, da responsabilidade em saber todas as questões que são realmente importantes, e ele fica delegando funções. Ele acha que ele não tem obrigação de saber vários assuntos, que não cabe ao presidente saber isso, e sim formar um partido forte. Não é tão simples assim. E o próprio mercado tá vendo isso como algo perigoso, entendeu? Que ele pode ferrar os pés pelas mãos e foder não só o Brasil, mas como os interesses de fora, de outros países que pensam em investir aqui. Não, mas só complementando o que eu tava dizendo, assim, sobre os players, por exemplo, a gente tem que lembrar que até, sei lá, metade final do ano passado, o MBL apoiava o fenômeno e aí tentou se posicionar melhor, né? A gente tem que ter um papel nesse governo, tentando se posicionar ali dentro, cresceram demais pra cima dele, até que eles romperam relações, digamos assim. Então, tem que entender também quem são esses caras que botam esse apoio pra ele. Por exemplo, eu tenho quase certeza que o fenômeno não conhece o que o Paulo fala economicamente. Tanto que teve aquele caso do tweet lá, que o cara leu o plano de governo e falou, você vai ampliar o Bolsa Família? O cara, não, que isso, que absurdo. Ele falou, não, mas tá aqui no seu plano de governo, você não leu? No próprio debate da Rede TV, William, teve vários momentos que o Paulo tava ao mesmo tempo, ou tá falando alguma coisa de plano de governo econômico, e o Paulo meio que desmentindo no Twitter, saca? E ele indo lá corrigir, saca? Porque tu vê que não é que não tem um estudo, não é que não tem assessoria, até que tem, só que não tem aquele estudo aprofundado, sabe? Só tem aquela lida de... bem raso, bem superficial. Superficial e tal. Então resumindo o que eu queria dizer, assim, focar só na narrativa dele pontual, pessoal, sem levar em conta esses interesses externos, eu acho um pouco... fortalece um pouco a narrativa dele de outsider, entende? Então a gente tem que focar um pouco também nessas questões. Quem tem interesse na eleição desse camarada, por exemplo. Tem um ponto bastante importante dentro da eleição do candidato, que é a governabilidade dele depois que ele assumir. Vamos pensar num cenário onde o candidato ganha as eleições no segundo turno e ele assume 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, não sei, assume a presidência. Como que ficaria o Brasil no próximo ano, no ano seguinte? Isso, o brasileiro que está votando, um candidato que é o brasileiro médio, que é o cara que não está muito preocupado com a governabilidade, mas sim no discurso imediato, esse perfil de população, eles têm poder de voto. Isso é democrático, isso ninguém tira. Mas é um tipo de população, é uma parte da população que não tem poder de manifestação. O candidato sumindo, na minha concepção, o governo dele seria assim, um inferno, no sentido na onde ele não tem apoio, primeiro, popular. Ele tem um apoio popular porque foi a galera que colocou ele lá em cima, mas ele não tem o apoio necessário para controlar essas possíveis manifestações que vão acontecer e coisas do tipo. Não é um candidato que a mídia apoia, isso é preocupante pro candidato, porque o apoio midiático, a gente sabe que no Brasil, pelo menos, a mídia já ganhou eleições, deu no que deu, mas, enfim, já elegeu o candidato. Então, para tirar candidato também é muito fácil. E o que me preocupa nesse cenário é medidas que ele faria, ou que o governo dele faria, é para se proteger. E é esse que é o problema de um candidato dentro de um país do tamanho do Brasil. Como o William disse, quais são os interesses, né, de quem apoia esse cidadão? E aí eu não sei a força desses interesses. Pelo pouco que eu sei e que eu vislumbro, não acho que, por exemplo, a classe, entre aspas, empresarial, apoia o candidato, porque num cenário internacional não é interessante para ninguém, né? Mais uma oligarquia de direita governando a América Latina, não é interessante, acho. Tudo bem, a gente tem Estados Unidos com o Trump, a gente tem alguns cenários na Europa onde a direita prevalece, mas é uma direita menos hardcore do que a direita que o candidato propõe, que é uma coisa que, na minha opinião, extremamente fantasiosa. Mais uma coisa. Só um ponto eu ia falar que eu acho importante falar, ressaltar sobre o Trump. Muita gente faz essa comparação, tem medo, né? Ah, falaram que o Trump jamais ia se eleger nos Estados Unidos, olha o que deu. Mas lá é importante ressaltar uma coisa que pouca gente sabe. Eu acompanhei a época da corrida eleitoral nos Estados Unidos, que eu acho bem interessante, né? Eu estudo ciências sociais. Então, e uma das minhas áreas, do ramo vertente, é a ciência política, né? Então é importante eu sempre estar lendo, vendo reportagens sobre tudo que ocorre no mundo. E os Estados Unidos, querendo ou não, cara, é o país mais rico e poderoso do mundo, então tudo que acontece lá influencia diretamente no resto do mundo, né? E o fato da eleição do Trump foi bem interessante. Ele foi eleito pelo voto do partido político, como que se diz? É o voto do deputado que eles falam, né? A população votou massivamente na Hillary. A Hillary Clinton ganhou a eleição no voto popular. Só pessoa que o Trump se elegeu por conta dos votos dos deputados, ou seja, lá nos Estados Unidos a eleição, né? Os delegados lá nos Estados Unidos, as eleições são diferentes daqui do Brasil, é uma maneira um pouco diferente, até meio complicada de se estudar, mas tem que tirar um tempo e ler como funciona, mas lá, aparentemente o peso do voto dos políticos que eles chamam de delegados, né, como o próprio Felipe lembrou, tem um peso maior do que da população. Tanto é que isso acabou elegendo o Trump. O que eu quero dizer é o seguinte, o Trump, ele teve uma grande rejeição por parte da população. Ele perdeu no voto popular direto. Aqui no Brasil, isso não ocorre. Graças a Deus, pelo menos, e nossa Constituição garante isso, que é o que decide o voto é o voto popular, ponto final. Não faz diferenciação entre rico, pobre, político, vereador, senador, juiz do STF, os votos são iguais. Se a maioria da população votou no candidato X, é o candidato X que se elege. Ponto. Nos Estados Unidos é uma coisa um pouco mais complicada. Então, por isso que o Trump se elegeu, ele perdeu no voto popular e se elegeu. Por isso que eu acredito que ele não ganha no segundo turno, muito por conta dessa rejeição em massa que ele está tendo. Tanto é que teve dois fenômenos interessantes que aconteceram alguns dias atrás, foi o grupo das mulheres do Facebook, né, que fizeram um grupo lá, que em poucos dias, 4, 5 dias, teve a marca de mais de 2 milhões de membros, que é uma marca muito expressiva. E eu pude notar que tem muita gente de vários partidos diferentes e condições, viés político, que todos estavam de acordo, que não importa quem for pro segundo turno, eu vou votar no meu candidato no primeiro turno, e no segundo turno eu vou votar naquele que for contra e ponto final, não importa o que for. Segundo turno eu não voto, não para tirar voto dele e não permitir que ele se eleja. Então tá tendo essa mobilização muito grande de rejeição, algo que nos Estados Unidos também aconteceu com o Trump, mas não foi possível. Eu só queria fazer esse adendo só. Sobre essa colocação que o Gabriel fez, tipo assim, um cenário hipotético, e se o popular fosse eleito e tudo mais, eu queria, antes disso, fazer um pequeno olhar histórico, sabe? Tudo bem que eu não sou historiador, eu também não sou cientista político, então eu tô fazendo só algo meio que de puramente achismo. Isso aqui é internet. Tem essa, mas não? Então, eu acho que, tipo assim, muita da gente fala, né, desse discurso de, o poder popular, o poder do voto, o poder de se manifestar, só que a gente tem que lembrar certas coisas que acontecem na nossa história aqui brasileira, sabe? E não precisa ir muito longe, vamos olhar para o último governo da Dilma que aconteceu aqui. Porque, por exemplo, teve a eleição que a Dilma ganhou, né? Ela teve uma enorme rejeição por parte dos eleitores e, graças a isso, entre aspas, gigantes, ela caiu. Agora, o que acontece? Subiu um Temer, que é um presidente que não foi eleito por voto, e por mais que ele tenha tido uma rejeição... Na verdade, não, né, cara? Se você for ver, foi os deputados de oposição que derrubaram ela, né, cara? Tanto é que quando ela se reelegeu, foi o... Não, peraí, Felipe, peraí, deixa o cara completar. Tá, desculpa. É isso justamente que eu vou chegar, porque a rejeição do Temer é tanto maior que a da Dilma, e mesmo assim ele não saiu. Então, tipo assim, eu acho que esse negócio de poder popular, poder de manifestação, é algo que funciona até a primeira página. Até mesmo se a gente for ver no próprio questão de poder de voto, sabe? Tipo assim, o que o voto representa, ele se enquadraria mais numa atitude simbólica do que algo necessariamente revolucionário, o que ele não é. Então, eu acho que é muito perigoso a gente tomar esse discurso da democracia salvadora, sabe? E não por a democracia ser errada por ela ser o governo de muitos. Não, mas simplesmente porque ela não funciona, sabe? Porque instrumentos como o voto representativo e todos os trâmites que tem no poder judiciário serem algo que muitas vezes vão levar a interesses que são escusos a interesses da população. Mas, ô José, você acha que, por exemplo, caso ele ganhe, ele tenha mecanismos de manutenção de governo? Então, aí é que surge meu medo de, novamente, isso daí agora vai entrando no âmbito completamente especulativo, o C do C, sabe? Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, a gente acabou de sair de uma presidente que foi impeachmentada. E, tipo assim, se a gente for ver o vice, ele é um cara tão estranho quanto o próprio. Sim, é. Ele é capaz de tomar golpe, cara. Ele é capaz de tomar golpe do vice dele, se bobear. Então, né? Ele tá competindo na falação de bosta olímpica. E como diz o nosso querido Carlos Marcos, né? A história se repete. A primeira vez como tragédia e a segunda em diante como farsa. Olha só. Ô, José, complementando o que você tava dizendo aí, a gente também tem que colocar que aqui no Brasil a gente tem uma democracia muito jovem ainda, extremamente jovem. Então, esses processos de impeachment, de queda de governo, essa bagunça política com não sei quantos, quase 40 partidos ou mais de 40 partidos tentando uma boquinha ali dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados e entre outras partições públicas, cara, é uma coisa totalmente normal. A gente que está vivendo isso acha realmente uma loucura, mas no final das contas é algo que todo país que tem um processo processo democrático instituído, passa. Passa e vai repassar mil vezes, porque democracia, querendo ou não, ela nasce através de golpes. Seja militares, seja ditatoriais, seja eles quais forem. Ela sempre vai nascer de uma supressão populacional e que disso a explanação de opiniões diferentes acabam se convergindo para uma coisa só. Então é muito interessante analisar esse tipo de pensamento. Mas eu discordo, depois dessas colocações que eu fiz, eu discordo um pouco desse discurso que fala que o Brasil é uma democracia jovem, por ele justamente puxar um âmbito meio que quase que o social positivista, sabe? Que, não, a gente tem que passar por certos processos. Eu já acho que, tipo assim, por mais que o problema não seja ser uma democracia jovem, o problema ainda é histórico. Porque, historicamente, o Brasil ainda, né, sofre por causa de certas políticas que vêm desde golpes militares, e se a gente for puxar mais ainda, pode traçar comportamentos sociais que tem a gente hoje por causa de certas heranças que a gente tem da própria colonização. Então, ao mesmo tempo que eu sou contra esse discurso de que, democracia jovem, eu acho que a gente tem que lançar um olhar sobre o nosso estado atual mais crítico, sabe? Então, mas aí não seria caberia uma análise mais crítica em relação aos deputados e não tanto à democracia, porque, ao meu ver, a democracia não falha. É o melhor modelo que nós temos até hoje, um dos melhores. Eu não diria talvez melhor, porque eu não cheguei a estudar tanto profundamente outros modelos políticos. Mas, ao meu ver, falar que não falha é utopia. Ao meu ver, o grande problema não está nem na democracia. Está na maneira como os políticos se posicionam, como eles fazem as leis em benefício próprio e como eles agem sempre e com interesses escusos, né? Como foi o próprio caso do impeachment da Dilma, que foi muito mal contado, tá muito estranho. Ela não teve a aprovação da maioria do Congresso e isso facilitou que ela tivesse tomado golpe. A própria prisão do Lula também é muito questionável. Eu não tô querendo passar a mão na cabeça do PT, falando que ele é inocente, de forma alguma, ao contrário. Mas, ainda assim, eu não consigo deixar de olhar, de ver a situação com olhar crítico como uma espécie de golpe, de manipulação e de como tá manipulando as coisas e os deputados para tirar o PT de cena. O Lula, quando estava sendo investigado, foi preso, ele estava com 29% de intenção de pesquisa de voto. Quando ele foi condenado, subiu para 40%. Querendo ou não, tinha muita gente a favor dele. E o povo acreditava. Quando eles solicitaram ele tentar concorrer, não deixaram, aí passaram assim, fizeram todo aquele processo de passar a bandeira do Lula pro Haddad, aí começou um novo processo. Aí o Haddad caiu para uns 18, 20 e pouco, agora tá, acho que me engano, em 22, 23%. Tá correndo por fora, tá tentando subir. O que para mim é muito alarmante. Porque, como eu falei, a democracia não é que o problema na questão, é a maneira como os políticos se mobilizam e tiram certas peças de cena, como é o caso do PT, para poder começar tudo de novo e reconstruir e atender seus interesses e de grupos também, né? Então essa é a minha crítica, sabe? Então é dessa maneira que eu vejo. Então, eu acho que tem uma frase, eu não vou saber dar crédito ao autor, mas que diz que a democracia não é o melhor do sistema de governos, mas é o melhor que a gente tem até hoje, sabe? E sobre isso eu achei interessante colocar que muitas vezes a gente evoca certos nomes como democracia, como Estado, como mercado, como se eles fossem entidades, sabe? Entidades que estão ali. Algo acima de tudo, né? Isso, e tem agência própria. Não que estejam acima de tudo, mas sim que eles tenham consciência por si só. E isso gera um problema de deslocação, sabe? E é o problema, por exemplo, que rola de deslocação que a gente tem com que muita da população tem como o próprio nome política, sabe? Que acha que política é algo que tá descolado da sociedade, que tá dissociado. O que, justamente, tipo assim, se você pegar essas palavras, por exemplo, democracia, Estado e mercado, todas elas são frutos de ações humanas. Daí entra de novo no que o William falou daquele negócio da intenção de certos players que estão aí para ver como que vai surgir o governo, né? Só queria lembrar que players é um puta anglicanismo safado que eu usei, mas me arrependi. Fala fala jogadores, vamos traduzir essa porra. Interessados. Interessados, membros, jogadores. Não, mas eu acho que um ponto importante que vocês lembraram é o papel do judiciário também. O judiciário tá numa situação complicada, né, cara? Teve o julgamento político, que é feito pelos deputados e senadores, mas a questão da constitucionalidade, quem julgou foi o STF e deixou passar e tava totalmente... Só pra lembrar também, outro fato interessante que aconteceu, acho que foi mês passado, o próprio caso da denúncia de racismo. Veja bem, o cara, ele falou, isso tem vídeo no YouTube, você acha facilidade, ele falou abertamente num discurso lá em São Paulo, aqui num, lá, acho que foi em Higienópolis, um lugar que só tinha gente rica pra caramba, muito judeu, foi numa convenção lá de empresários. Ele falou que foi no quilombola, que os negros mais leve pesavam 7 arroba, que o cara não fazia nada. Ele foi extremamente racista, e ele falou com raiva. E quando ele é questionado, ele desconversa, ele dá risada, ele fala que o tom não era sério, etc. Aí quando chega ele pra ser julgado, e o STF pra dar uma resposta, e em vez de dar o exemplo e falar que não, a gente não vai tolerar racismo, ele vai ser processado, estamos vivendo redemocratização, cara, ele fala que ele se exaltou e foi infeliz. Caramba, eu fico imaginando o quanto de pessoas negras e pobres são violentadas, massacradas, presas, mortas, sem ter passagem pela polícia, só pelo simples fato de serem negros. Aí o cara chega, ele é um político em ascensão, tá com grande destaque, presta um grande serviço à democracia, ele se demonstra racista, violento, e os caras falam que ele foi infeliz, e o Lula, eles ficam revirando, pega assinatura, não sei o que, tira a Dilma, tira a Lula. Cara, não dá pra levar a sério. Exatamente. E você tem toda uma narrativa, né, cara? Essa narrativa do fenômeno de, apesar de estar há 30 anos na política, dizer que é diferente dos políticos, ele não é dessa galera aí, né? É mais ou menos o mesmo discurso, sei lá, de eu sou administrador, não sou político, não. Sou empresário, sabe? Né? Sou empresário. É o... Cada um apela, né? Cada um apela da maneira que pode, né? E é um pouco do que o Trump usou, assim. Pra tentar se diferenciar, né, do resto, né? Eu já percebi isso também, já. Reparei já. Então, e cresceu muito nos últimos anos esse discurso antipolítico, sabe? Falar justamente, esse ódio contra a máquina política. Justamente, meio que quase humanizando todo um sistema. Por exemplo, o que resultou disso daí muito foi o ódio a PT também, no caso, né? Que foi potencializado ainda mais com a Operação Lava Jato. Porém, todo esse discurso, né, de antipolítica, de anticorrupção, sabe, vindo do juiz Salvador, foi o que teve todo esse alcance. Na realidade, virou uma grande novela, né? E se tem coisa que brasileiro gosta, é novela. E aí, a partir do momento que você cria narrativas e subnarrativas, e você coloca um vilão e coloca um salvador da pátria, meu amigo, porra, todo mundo vai comprar o seu folhetinho. Não há motivos pra isso não acontecer. O crescimento dele, em grande parte, se dá em função desse tipo de política que ele faz, que é muito populista, e facilita a identificação com a grande massa. As pessoas, elas não querem ouvir você falando sobre tripé macroeconômico, porque elas também não entendem. E quando aparece um cara que é capaz de ser presidente e que fala a língua delas, as pessoas ficam fascinadas, porque ele está trazendo soluções. São soluções que não são factuais, são soluções no campo do fantástico, mas na cabeça dessas pessoas isso funcionaria. Ele é um eleitorado que ele não consegue criar contrafactuais, ele não consegue exercer um exercício de imaginação de como que seria se todas as políticas e as ideologias dele fossem colocadas na prática. Então você vê, por exemplo, o tipo de eleitorado dele pega toda a ideia que é extremamente complexa e ele acaba sendo reducionista na hora de sintetizar essa ideia. Pega, por exemplo, a questão da violência pública. A violência pública, ela não é uma doença, ela é um sintoma, isso a gente sabe, e ela é um sintoma de vários fatores, econômicos, educacionais, né? Só que o eleitor, aliás, ou por ele vender essa ideia reducionista, né? Essa solução simplória de que para acabar com a violência tem que matar bandido, ele acaba dando uma solução muito simples na cabeça daquele cara que é iletrado, que não teve estudo, que não teve muita educação e que não tem muito acesso à informação. E é isso que as pessoas querem. Elas não querem pensar. O pensar é um desgaste físico. O nosso cérebro, nós biologicamente, nós somos evoluídos para economizar energia, né? Então, pensar, gastar energia. Então, mas daí entra naquele negócio que, tipo assim, o próprio Felipe, acho que falou da pesquisa que fizeram, que a maioria do eleitorado são pessoas que já têm ensino superior e têm não sei lá quantos salários mínimos. E os eleitores dele repetem isso o tempo todo. Sim, então, mas só que eu acho que é meio perigoso a gente colocar, sabe, essa questão de o eleitorado como uma espécie de pensamento homogêneo. Eu acho que não tem um pensamento homogêneo em qualquer eleitorado. Por mais que você fale de que ele é eleito por tal discurso que diz contra tais tipos de pessoas. Por mais que tenha esse aspecto, a gente tem que lembrar de várias particularidades que a gente tem na sociedade. Mas isso não explica, José, o fato de que a grande parte do ensino superior, que é o que eles repetem o tempo todo, elege coisa ruim. Eles gostam muito de repetir isso. E a gente está, então, partindo de um pressuposto que o cara que tem ensino superior, ele é intelectualmente, ele está hierarquicamente no campo da intelectualidade acima dos outros. Não, então, eu não estou colocando, não é isso que eu estou colocando com essa pesquisa. Eu estou colocando não, que justamente Fred, nesse sentido, não, realmente não justifica, mas a explicação fica meio que, tipo assim, uma coisa que eu que sou estrangeiro sofri aqui no Brasil. Se eu não tenho capital intelectual ou financeiro, eu não tenho passaporte pra cá. Eu acho que todo mundo aqui sabe disso, correto? Então, caso eu queira, sei lá, voltar pro meu país ou voltar aqui pro Brasil e tal, se eu tiver um capital intelectual ok, beleza, eu vou, tranquilo, vou e volto, faço o que eu quiser. Agora, no caso deles afirmarem isso, é mais pelo fato, pelo que eu li, sei, é mais pelo fator de... Sim, é mais pela carteirada, entendeu? Tipo assim, ah, eu tenho um diploma, eu posso falar o que eu quiser porque você não tem qualificação pra falar comigo. Não chega a ser uma superioridade no sentido de, tipo, exclusão. É na superioridade, tipo assim, ah, eu tenho um ensino superior, sim, e não. Ponto. Então, entendeu? Então, mas nesse caso, eu interpreto essa pesquisa de outra forma, que justamente as pessoas que vão votar no popular são as pessoas pobres que estão sedentas por uma mudança, mas sim são as pessoas de classe média alta que querem mais privilégios. Sim, mas lógico, também não dá, não dá pra considerar também que tem gente pobre, negra e mulher que vota nele, mesmo ele já tendo se demonstrado. Por isso que eu acho perigoso personificar um eleitorado homogêneo dele. Não é eleitorado homogêneo, que eu falei, quando eu comecei a falar a respeito, eu falei dele tendo apoio popular em massa, né, mesmo pra mostrar a contradição, né, o cara é machista, é racista, homofóbico, e aí você encontra dentro desse grupo de pessoas negras, homossexuais, até alguns homossexuais e mulheres que apoiam ele, só pra mostrar a contradição. Eu não negligenciei o fato, né? Eu não excluí o fato das pessoas mais ricas quererem votar nele. Eu só falei usar uma terminologia pra se referir ao eleitorado do coisa popular. A gente usa essa e o José tá batendo nessa tecla aí, sendo sofista, né? Uhum. Eu sou sofista profissional. Ele aí. Me chama pro cast, é isso. Caiu a máscara. Não, mas veja bem, mas o que eu tô colocando não é justamente... O que eu venho aqui reclamando é dessa ideia, sabe? De que há uma ideia quase que justificativa pra questão do voto. Eu acho que, tipo assim, nem todo o voto vai nascer justificativa. Esses os exemplos... A gente tá dando aqui vários exemplos, sabe? E todos eles vão ter uma espécie de justificativa narrativa pro voto. E eu acho que, apesar de ser extremamente interessante analisar isso, a gente decorre que é você colocar, o eleitor popular pensa nisso e nisso e nisso. O que eu acho que não seria interessante no ponto de vista social, sabe? Mas há padrões. Eu citei só um aqui, que é a questão de ser reducionista na solução de problemas, né? Mas existem também vários outros fatores aí, como a identificação com o machismo, a identificação com o preconceito. Nesse ponto eu concordo. É representação. Ele se vê representado na figura dele, cara. Ele olha pra ele, por isso que eu falo do eleitor caseiro que quer a ordem na casa, que quer o bandido morto, que não quer o filho homossexual nem tendo contato com isso, que quer a mulher oprimida, não ganhando salário, não ganhando dinheiro, ganhando menos, pelo menos. Então, eu sinto que o discurso de eleitores mais de direita, do conservadorismo, sempre vão pra esse lado realmente da família, que é uma coisa tão caseira, mas tão caseira, tão intrínseca ali, que a redução fica mais fácil por esse ponto. Agora, eu concordo totalmente com o José aqui, tipo, tipificar, exemplificar e sempre colocar como padrão. Pra mim, são termos um tanto cansados, sendo que a gente sabe que, dependendo da situação econômica do país ou social, isso varia de uma forma drástica. Então, eu também acho um pouco... não é ruim, mas acho batido falar sobre tipificar, né, velho? Mas tentar determinar os fatores... Sim, mas é igual o Gabriel fala, colocar um arquétipo, velho. Mas tentar determinar os fatores que levam alguém a votar no coisa não é tipificar. Também acho que não. É analisar, né? É ver com... Quais são os fatores, né? Que leva a pessoa a votar. Por exemplo, aqui em São Paulo... Tipificar também não é uma parada... parada necessariamente... simplista. É, exatamente. Ou, sei lá, claro, vão existir pessoas que vão tipificar por um caráter mais é preconceituoso. Tipificar também... seria dizer, olha, todo eleitor do Moiso vota por causa disso. É, e isso que a gente não tá falando. Aí é pelo simples, né? Não acho que seja mais ou menos por aí. Nesse discurso de desconstrução, de tentar entender por que as pessoas votam no populismo, tem algumas dessas razões, né? A gente tem esse discurso simplório dele, que é muito populista. É fácil de você aceitar. É que assim, o brasileiro, de uma maneira geral, eu vou colocar todos nós, todos os brasileiros, todos, sem exceção. É que o brasileiro, de uma forma geral, a gente ainda sustenta algumas relações pessoais que são de caráter coronelístico. Talvez eu, vocês, não tenhamos isso no âmbito político, mas com certeza ainda a gente comete esse tipo de comportamento em outras faces da nossa vida social. Isso acontece, isso é herdado, é um pensamento herdado, está no inconsciente coletivo do brasileiro. O que que o candidato traz disso pro discurso dele? Ele traz o comodismo de que quem tem mais poder é o cara que vai então governar. Se você não tem tanto poder quanto eu tenho, então você tem menos direito. Quanto menos poder você tem, menos direito e menos espaço de fala você tem. Você tem que abaixar a sua cabeça e obedecer. Essa é a lógica para sustentar os seus discursos. E por uma questão de identificação, e aí eu acho que até mais questão é realmente mais inconsciente mesmo, em alguns casos. Em outros é uma questão mais de caráter mais de mal-caratismo mesmo, é de falta de pensar, é de preguiça e é de comodismo. Mas de uma maneira bem geral, eu acho que é isso, ele desperta dentro de você aquela comodidade coronelística que a gente tanto fica remoendo e reforçando, de que o poder, ele é assim, eu mando e se eu mando você abaixa a cabeça e você tem que obedecer o doutor. Sabe, a gente tem muito ainda a cultura do doutor. Olha, eu tenho essa posição, quem é você pra dizer o que eu tenho que fazer ou não? Se você tá onde eu tô, você não tá, então você não tem qualidade suficiente pra debater no mesmo nível que eu. E aí a gente acaba levando isso de uma maneira meio que inconsciente pra política. Só para complementar o que o Zé falou em relação à questão dessa consciência de classe. Postaram esses dias no Facebook uma questão dessa sobre uma das coisas que mais o brasileiro precisa entender ou aprender. É a questão da interpretação de texto e da consciência de classe. A interpretação de texto, acho que é algo muito estrutural, vem muito da nossa educação, vem muito do que a gente também quer enxergar e tal. Então isso daí também é muito complicado, mas a questão da consciência de classe, ela meio que tá enraigada, sabe? Tipo, na nossa sociedade tá enraigado, tipo, no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo bobo, assim, né? Eu vim da Baixada, né? Do Rio de Janeiro, de comunidade. Meu pai também, ele veio da merda mesmo. Meu pai teve que batalhar muito, muito, muito, muito pra chegar onde ele chegou. Hoje a gente tem uma vida relativamente boa. Eu sou negro, sou formado em jornalismo, tô cursando a minha segunda faculdade. Nunca precisei de cota pra entrar na faculdade federal. Eu não precisei estudar muito, porque eu já tinha uma base. Então eu me formei jornalismo. Antes de terminar a faculdade, eu fiz a prova e passei. Mas onde que eu quero chegar nisso? É que mesmo tendo talvez um pouco mais de facilidade, mesmo tendo artifícios que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, mesmo não tendo muita coisa, em momento algum, eu nunca perdi minha consciência de classe. O que que significa eu dizer isso? Significa que, cara, eu sou pobre ainda, eu sou proletariado, eu sou um cara que eu vou ter que trabalhar bastante ainda pra tentar chegar em algum lugar. Então, assim, a questão do meu voto é que eu até comento bastante. Claro, meu Facebook, o pessoal vê a minha posição, né? O lado que eu defendo. Só que, ao mesmo tempo, eu faço muito críticas à esquerda, sabe? Tipo assim, a todo momento eu tô metendo pau na esquerda e tal, mas eu não posso perder minha consciência de classe. Ao que eu represento, sabe? Aquilo que eu vou defender, aquelas coisas assim, eu como negro não posso defender um candidato que ele quer cercear todos os direitos, direito do negro, direito do LGBT, direito de minorias e tal. Então assim, eu não tenho como às vezes defender um candidato de direita, sabe? Porque as coisas que a direita defende, a direita brasileira, vai totalmente contra o que eu vivi, sabe? Então assim, cada vez mais a gente tá perdendo a consciência de classe. E assim, até a gente que defende minorias, ou grande parte, né, do pessoal que defende minorias, eles às vezes se veem perdidos em alguns momentos, sabe? Eu mesmo, assim, tem muitas lutas, muitas causas que eu tenho defendido, assim, deve fazer uns 3, 4 anos, assim, que eu já tô defendendo certas minorias, que eu apoio todas as causas, mas mesmo assim eu me vejo perdido, porque às vezes eu não me sinto representado. Eu tenho amigos negros, tiveram até uma condição, assim, um pouco mais, menor que a minha, mas assim, nunca passaram necessidade, sempre estudaram em colégios bons e tal, e eles não se sentem representados, sei lá, tipo assim, por qualquer luta do negro, sabe? Eles falam assim, ah, cara, isso não me importa. Eu tenho amigos que são gays, que eles não se sentem representados pela fala, sei lá, do Jean Williams ou pela fala de qualquer candidato que defenda o LGBT, porque perderam a representatividade, sabe? Perderam a consciência de classe. Eles não se veem naquilo, sabe? Ou essas pessoas presidenciáveis ou os líderes dessas organizações, eles começam a tentar fazer um discurso que atinja, que seja um pouco mais direto, ou cada vez mais essas pessoas vão perdendo essa consciência, e isso vai virando um efeito dominó, porque quando você perde essa consciência, você consequentemente, as coisas que você deveria lutar, ou as palavras que você deveria ecoar, você não ecoa, você já não deixa mais aquilo te alcançar. É um exemplo bobo, só pra fechar o raciocínio, é que tem alguns candidatos que eles deixam bem claro que eles são defensores de minoria, que eles vão tentar buscar políticas pra abraçar esse pessoal e tal. Mesmo que às vezes por alguns momentos seja algo meio demagogo, os caras estão sendo expositivos ali com o pensamento deles. E tem esse nosso candidato aí, né, que a gente sabe que ele é complicadíssimo. Ele já deixou bem claro que ele não vai defender ninguém. E pra finalizar, eu tava no almoço hoje com a minha prima, né? Tá velha, é a namorada dela. Aí a gente começou a conversar sobre isso, tá, sobre quem vai votar. Ela falou, ah, vou votar no candidato por causa disso, disso, disso. Aí eu falei assim, você é homossexual, tipo, é gay, não rola, sabe qual é? Aí ela ficou meio... Só que eu falei, cara, eu não posso bater de frente com ela, porque eu não posso bater de frente com ela desse jeito. Aí eu expliquei, porque eu sou contra, sabe? Pela licença de matar que os policiais vão ter, pela violência do negro, os negros morrendo todos os dias e tal. E eu me coloquei, tipo, cara, eu sou negro. Quando eu comecei a me pôr à frente, ela começou meio que ficar balançada, sabe? Com os motivos que eu dei e tal. Então, assim, essa consciência de classe é algo, é uma construção diária, sabe? Não vai ter, infelizmente, não vai ter como a gente empurrar isso goela abaixo. E é assim, mas tá bem complicado. É, complementando o que o Thales citou, eu ia citar aqui que essa questão acabou criando uma dualidade, essa coisa da gente ter o coiso como um mal maior, né? Porque eu até fiz uma brincadeira lá, fiz um post no Facebook que eu falei que o coiso, ele é tipo aquela ameaça tão perigosa que precisa os vilões e os heróis se juntarem, né? Que é aquela coisa que a gente vê muito na narrativa de quadrinhos. É uma ameaça tão grande que é preciso todo mundo se juntar ali pra poder derrotar. E isso acaba fazendo com que a gente apele pra candidatos, alguns candidatos que, por mais que não sejam perfeitos, eles acabam trazendo ali uma ideia de que talvez a gente possa, através dele, vencer essa possibilidade de assumir, né, a presidência. Como é o caso do famigerado, que teve a frase clássica de abertura que eu citei aqui esses dias, acho que foi anteontem, que ele se empolgou durante o discurso dele lá na campanha e soltou aquela, né? E aí, essa dualidade, coisa, ele acabou se tornando uma figura tão, pelo menos pra esquerda, né? Acabou se tornando uma figura tão ameaçadora, nesse sentido de que o discurso dele é extremamente perigoso, né, extremamente autoritário, que surgiram, no meio dessa quizumba toda, surgiram alguns heróis, né, a imagem de alguns heróis de outros políticos, traz muito aquela ideia de que se o cara ganhar, ele realmente, porque ele se vende como um outsider, né, ele se vende como esse cara que é de fora da situação, é incorruptível, é o cara que ele não tem ligações políticas, ele é sempre aquele cara que ele fala o que ele pensa na hora que ele pensa, ele é autêntico, e as pessoas compram isso. A gente tava comentando sobre essa questão da... anteriormente, né, sobre a galera que tem mais... quem tem mais estudo e tal, pá. Assim, eu tenho amigos que são trader, no caso, né, trabalham com mercado de ação e tal, investimento, pá. E a gente conversa vários dias, várias vezes, assim, tal. São liberais declarados, mas eu perguntei, né, e aí, cara, por que você não vota no Amoedo? Aí eles falaram assim, cara, porque a resposta que o candidato dá pro mercado é que o mercado quer, tá ligado? Tipo, o mercado, se você, hoje, vou dar um exemplo, você pode ter certeza que o mercado, ele não vai oscilar tanto. No caso do Haddad, caso o Ciro ganhe ou qualquer outro candidato, o mercado, ele oscila, porque o mercado brasileiro, ele é muito especulativo. Então, qualquer mexida que fuja do padrão, o mercado, ele começa a agir diferente. E quando ele age diferente, é pra pior. E normalmente isso acaba ocasionando uma crise. Tipo, no caso do Lula, em 2003... quando o Lula entrou no poder, o mercado, ele não agiu bem. Que aconteceu os problemas e o mercado começou assim. Ações caindo, poucos investimentos no Brasil. Eu concordo quando você fala do Haddad, mas eu acho que o Ciro tem capacidade de negociar isso aí. O Ciro, ele tem feito campanha, pré-campanha, basicamente, desde 2015, assim, sabe? Ele fica dando palestra não sei aonde e tal. Ele já tem feito essas conversas muito antes. Eu acho que ele tem uma maracutaia aí. Eu acho que ele consegue passar a lábia na galera e dar uma amenizada nessas questões. O Haddad, eu já acho que a galera treme na base e reage mal. Eu falei assim, dos presidenciáveis, que eu comentei algumas vezes, vivo postando no Facebook e tal. Economicamente, nenhum deles me agrada, tá ligado? De todos os presidenciáveis, assim, por mais que eles tenham nomes fortes, cara, a gente tem o Persolari também. Não, eu tô falando assim, eu acho que o Ciro tem menos essa questão de dar um susto no mercado. Ah, não, sim, é por isso que eu tô falando, mas assim, pelo que ele vem sinalizando e o que vem espalhando, ele pode às vezes causar um susto, meio, como é que eu posso falar, injusto, sabe? Porque é a mesma coisa que essas coisas de Facebook. Cara, eu vou te falar, o mercado, ele vê isso. O pessoal que investe, eles veem em mídia. E é a mídia que ela tem esse poder. E, pô, a internet, ela tá com um poder absurdo, o WhatsApp, o cara lá que é um trader, recebe a mensagem lá de manhã. Ciro vai mexer na taxa de câmbio. Opa, o pessoal vai passando pra um, pra outro, e de manhã você vê, os caras tiram todas as ações, todos os investimentos do Brasil, sabe? Eu não tô falando que isso acontece facilmente, mas com essa globalização da informação hoje em dia, cara, é muito fácil isso acontecer, independente do presidencial. Tem um ponto legal que você comentou aí, que os traders, essas galera, também não é tão elite intelectual assim. Não, os caras vão cair numas coisas que... Então, mas é isso que eu tô falando, assim, elite comparado, se a gente for dessas nomenclaturas, sabe? Porque eu também discordo pra caralho, sabe? Tipo, eu vejo no meu curso, tipo, economia. Eu vejo uma galera que fala assim, cara, esse pessoal não estuda, eles vivem em qual mundo? É o ponto, tipo, de a gente às vezes tá numa aula. Normalmente eu faço cadeira de várias matérias. Eu pego, sei lá, macroeconomia, microeconomia de manhã e, sei lá, tô estudando teoria da cultura à noite, tá ligado? Tipo assim, as paradas totalmente nonsense, mas assim, que vão acabar me ajudando na formação. Mas assim, os economistas que tem aqui, cara, é o ponto de, assim, de o professor tá passando uma matéria de história, o cara levantar da cadeira e falar, mano, não vou assistir isso, vai embora, sabe? Porque eles acham que história não importa. É, os caras, eles acham que saber escrever, fazer uma oficina não importa. E é isso que eu quis dizer com a questão da mecanização do ensino superior, que muita gente usa esse argumento de que o eleitorado do coisa é maioria é ensino superior. E na verdade é isso, cara. O engenheiro, o médico, ele não tem um conhecimento filosófico, sociológico, histórico, ele não liga pra isso. Ele é um mecânico fazendo o seu trabalho. E esse é um problema muito grande. Inclusive, tem muita gente que apoia a escola militar. Então, a escola militarizada, que tipo de ensino humano você tem? Humanista você vai ter ali? Filosofia, sociologia, esse tipo de coisa? Não, nem entra. Essas disciplinas nem entram, porque a intenção dessa galera é justamente fazer o contrário. É retirar essas disciplinas da grade curricular, da escolar, né? E focar mais naquelas coisas mais práticas, do dia a dia. E não é a função da escola, não é essa. A função da escola é ajudar a formar cidadãos, cidadãos conscientes, né, cara? Tá falando de ensino técnico, né, velho? Tudo virou ensino técnico. Não, isso virou ensino técnico, não dá. E a escola, a função da escola não é essa, cara. Se ele quiser fazer, ele faz um curso técnico. Tempos modernos, cara. Queria fazer uma pergunta pro Thales aqui agora, que eu sempre tô vendo a situação do Brasil hoje como uma situação muito similar à crise de 29. Similar entre aspas, né? Porque na crise de 29 você teve ali uma expansão do crédito bancário, né? Muito grande, pra logo depois colapsar. Os Estados Unidos, ele tava passando por um processo muito grande de riqueza, você tinha gente comprando, você tinha a bolsa bombando ali, porque os Estados Unidos tava vendendo muito, tava exportando muito produto, e você tinha o liberalismo correndo, comendo solto, né? Porque, afinal de contas, eles estavam vivendo o sonho americano. O sonho americano é isso aqui, é liberalismo. Quando deu o crash na bolsa, foi que todo mundo foi ver que não era bem por aí, porque é preciso ter Estado moderado. Parece deixar os bancos se virar, eles fazem bosta. Exatamente, vai dar uma merda muito grande. Porém, pra empresa, isso para o empresariado, isso não é interessante, esse controle estatal não é interessante, essa regulamentação estatal. Mas o candidato, o fenômeno, como o Supra citou, o Thales, ele se vende justamente dessa forma. O que ele vende é muito bom para o empresariado, porque o cara, uma das propostas do cara é mexer, fazer reajuste nos direitos trabalhistas, entende? Ou você escolhe se você quer trabalhar, ou você escolhe se você quer um bom salário. E não é muito interessante isso, porque a gente já viu que isso não funcionou nos Estados Unidos. Tanto é que quando Roosevelt assumiu para consertar esse problemão, a política foi completamente o contrário, né? Foi o Estado regulamentando esse comércio com a indústria e foi o Estado dando direitos para os trabalhadores. Quer dizer, você não pode tentar consertar um problema que está numa crise, que é um problema inflacionário, né, que é o problema hoje, que o dinheiro do mundo hoje todo deve ser aí tipo R$10, não existe esse dinheiro, na verdade. O dinheiro que o banco, tudo é ficcional, e aí você não pode resolver falar, isso. É um bagulho especulativo. É especulativo, né? E como que... É, vamos... Papo também, acho que rende mais 2 horas de podcast, que é sobre a questão da vigilância que a gente tem, sabe? Sobre a inteligência das ações. Não, vai virar ótima. A gente vai sair na rua dando porrada em todo mundo, cara. Ai, meu sonho. Anarquista. É meu sonho. Anarquismo seria basicamente se a gente se revoltasse contra o Estado, né? E as pessoas estão se revoltando contra elas mesmas. É, o pobre contra o pobre, cara. Exatamente. É, você institucionalizar violência através do porte de arma, aí você dá ao povo. Porque esse porte de arma nossa é diferente do porte de arma norte-americano, né? Os Estados Unidos, eles têm essa cultura, né, que veio lá da Guerra Civil Americana, que o porte de arma, ele é pra pessoa se defender da opressão estatal, do Estado, pra que não haja essa hierarquia radicalizada. E outra, isso ainda assim dá muita merda lá, tá cheio de tiroteio em escola, em briga, pessoal se matando, matando família, porque ele tem facilidade em porte de arma, e é uma coisa que ninguém mexe. E o Trump chegou ao ponto, lembra que uma vez, quando teve no começo do ano um tiroteio lá na Flórida, um garoto lá, super com problemático, né, sofreu bullying pra caramba, que ele matou alguns amigos na escola, etc. Ele tava com uma ideia de querer dar arma de fogo pro professor na sala de aula. Olha que maluco, cara. Sério, ele falou. Ele não tem que questionar. Acho que a gente tem que treinar os professores, tem que dar uma arma pra cada um. Olha que louco. Olha que cara doente. Não começa com essa comparação também, não. Mas cara. Quesito, cara. A gente pode fazer. Não tem como, porque. Eu diria no quesito econômico, né? No quesito econômico é bem diferente. É, mas nesse quesito comportamental, né? Nesse quesito de análise social, os dois são conservadores, os dois são preconceituosos. São violentos, Violentos. Tem esse discurso simplório, simplista, né? O eleitorado que votou no Trump, cara, eu vi uma reportagem, é o eleitorado que acredita que o Obama era massa, era reptiliano. Reptiliano. É, uns negócios assim, cara. É. Só antecipando algumas coisas, Fred, assim, qualquer presidente que entrar no Brasil hoje tá pegando um país muito complicado. Economicamente... Tá tipificando aí os intelectuais, cara, isso é isso? É, a gente tá tentando encontrar uma... É uma piada. Coitado do cara. Enfim... Fred engraçadão. Os ouvintes estão certos mesmo, é sofista, ou sem gração, tá difícil. Ó o Felipe só se sentindo blusinha aí, ó. Tira o nosso sofista. Deixa eu botar pra gravar. Som. Tá valendo. Bora lá. Mas tem algum direitrouxa aí? Já? A gente não conseguiu ninguém. Não entendi. A gente conseguiu algum direitrouxa ou não tem ninguém? Eu acho. Direitrouxa é foda. Eu não sei, velho. Eu... Não, aqui é todo comunista, satanista. Eu não, um podcast todo comunista. A gente vai ter que brigar entre a gente agora. Revolução russa agora. Então vai. Vamos começar porque a gente tem rolo demais, galera. Começa aí logo. William, não. Sim. Fica não, que o Fred é meio analfabeto. Fica tranquilo. Cara, usa droga, alcoólatra, é bem triste a história dele. Tem problema de atenção? Sim. É, tipo, direto a gente tem que ir injetando Ritalina e cocaína nele. É foda, cara. Sim. Eu não sou brasileiro. Menos o Felipe, que ele nega o seu sangue. Que gringo, filho da puta. Menos o Felipe. Inclusive, né, nem sei que a gente tá dando bola pra ele, que vem de um país fascista, né, que elege... É verdade, cara. O vô dele lutou do lado do Mussolini, certeza. Enfim. Até esqueci o que eu ia falar. Vou pegar minha bandeira do Mussolini e vou ali. Vou hastear. Eu ia falar o seguinte... O que é, Felipe? Não, eu tô rindo aqui disso. Desculpa, eu esqueci de mutar. Agora que eu percebi. Ai. Eu tenho foto com Hitler também, foda-se. Sim, claro. O partido não prova nada, só prova que o... Não, nazistas que apoiam o cara. Tá tipificando aí os intelectuais, Thales, é isso? É, a gente tá tentando encontrar uma... É uma piada. Coitado do cara. Enfim... Fred engraçadão. Os ouvintes estão certos mesmo. É sofista, ou sem gração. Tá, tá difícil. Ó, o Felipe só, ó, o Felipe só sentindo dozinho aí, ó. Sentindo o nosso sofista. Fala, Thales, fala, Thales, fala. Oh, mano, eu queria muito um livro feito pelo Daciolo, explicando as teorias dele. Uma Bíblia segundo eu. É, cara, não, é tipo, linda, assim. É, ia ser tipo o Dan Brown, né, cara? Ia ser Código da Vinci, é, só que... Ia ser Código da Vinci, só que do BR, né, cara? Código manda e-mail pro Código da Ciolo. Inclusive, acho que uma tacada genial seria contratar o Código pra ficar debatendo Deus, é meu... durante o horário político, sabe? Isso aí já é pular o corguinho, cara, na moral. Adesivar o carro com o nome do podcast, ninguém quer. Tipo a aí, sua, né? Tipo se você tem certo o sobrenome, provavelmente você faz parte de uma dupla. Não é pior do esporte, se eu me der mal. Isso tá muito meus finais de semana na suruba, cara.